31179, pouso, solo, aos 46, livre de detetive solo, 121, ótimo 9. Direito 219, bom dia. Bom dia, esse é o 31179 da Tânia, Bruna Cisco. Bom dia, então 31179, táxi via Alfa, mantém posição antes da táxi Juliette. Via Alfa, mantendo antes da Juliette, 31179. Frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 28835, obrigado. Para o táxi, o gol 9642, 3 horas e 30, alterna Salvador. O 642, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chega a torre 118, decimal 6, ajuste 1014, bom dia. 1014, Juliette Alfa, torre 186. Bom, 9642. Bom dia e bom domingo. O 3179 da TAN, da Juliette, ciente do tráfego da Gol. 3179, após a passagem do tráfego da Gol, prossegue via Juliette para o 204. É possível prosseguir pela Índia para o 04? Afirmativo. Confirme? Afirmativo, então, pode prosseguir via Índia, não necessita aguardar o tráfego. Gente, então vai prosseguir via Alfa, Índia, pro 04, 3179. Muito obrigado. Salvador, bom dia, agora 642, tá pronto o ponto de espera da 10. Foro 642, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 130, grau 04 nós. Alinha e decola, da 10, agora 642. 42, decolou 52, chame controle 119, décimo 8. 19-8, gente. Controle Salvador, gol 642, vai cruzando 2 mil pés na subida Puca, Aracaju. 642, contato radar Supra, nível 390, perfil Puca. 69 no perfil da Tuca, 642. Alugão 715. Lama 715, informação em curso Lima, ajuste no 0-14, aguarde cópia, Brasília. Gente da Lima, 360, Rio, obrigado. Gente. Vamos 7 no 5 para Brasília, nível 360 autorizado, giro pelo 1-7. Decolo da pista 1-0, primeira curva à direita, saída gole, transição UFITO. Controle Salvador 1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 6. Aciona 5-5-5-7, gol 1-7, 1-5. Brasília 360 para. Aprovado, represa 1-7, gole com curva direita, transição ao fito, 398-118.6-5557, ou 9715. 1-7-1-5 correto, chame pronto para o estacionamento. Chamará, obrigado. Até nível 330. 1642, descrito 330. Passa nível 120, chama agora centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2085, 12545. 131-53. 131-53, informação em curso, Mike, ajuste 1-0-1-4. Aguarde o Conte Galeão. Sente da Mike, 1-0-1-4, ajuste, aguardando o Copter, está na posição 0-5-3-2-3. Salve Salvador, é o TAN 3-5-1-7. TAN 3-5-1-7, aguarde o Conte Brasília. Aguardará o TAN 3-5-1-7. Controle Objeto 6708, muito bom dia. Ciente da Lima, cruza 210 para uma centena, passando a Lagoinha. Achou a identificação, autorizado de chegada bom, desça para 2000 pés, o Stoltino entrou no 04, informe o custo localizador, bom dia. Ok, 2000 autorizado no 04, vai reportar o localizador. Está livre das restrições na descida? Positivo. Obrigado. Alô Salvador, bom dia, o gol no 607, autorização Guarulhos, 380, sentido da Mike. Eu compro o gol no 607. Agora gol no 607. Resumo 5-3, então foi quase. Então 3-1, 5-3, então foi quase. Afirmativo. 3517 para Brasília, nível 360, autorizado, via Pesolu 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição UFITO. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5553, TAN 3517. Brasília autorizado no 360, uniforme do 17, decolando da 10, curva direita no perfil da gole UFITO. Aciona o transponder 5553, chama o controle 198 e a torre 186, TAN 3597. TAN 3597, correto, chama o pronto para o checamento. TAN 3597. TAN 3153, pronto para cópia. No 897, pronto para cópia. Afirmativo, prossigo, 1897. 1897 para Confins, nível 360, autorizado, via Peruísque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5560, gol 1897. Cliente autorizado Confins, nível de voo 360, via Peruísque 58. Saída Gole Gonza, decolagem do décimo, curva direita, controle 198, torre 186 e o transponder 5560, gol no 897. Gol no 897, correto, chame pronto para pushback, seu momento. Mara, gol no 897. Gol no 607, pronto para cópia. Gol no 607. Gol no 607 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Purisca 58. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, controle Salvador 1, 19, decimal 8, Gol 1 no 8, decimal 6. Aciona 5556, Gol no 607. Autorizado Guarulhos 360, operou de 58, decolagem da 1-0, primeira curva direita. Saída Gole Gonza, pressão Gonza, controle 198, torre 186, transponder 5556, Gol no 607. Gol no 607 correto, chama pronto para posicionamento. Chama quando pronto, Gol no 607. Tão 3153, pronto para cópia. Copia, prossiga. Tão 3153, para o Galeão, nível 360 autorizado, VP 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, transição Blast. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5561, Tão 3153. Tão 3153, aprovado Galeão, nível 360, via Abrazulo 1-4, decola da 1-0, direita da El Blast. Controle 1198, torre 1186, transponder 5561. Correto, chamo para posicionamento, TAM 3153. Vai reportar, TAM 3153. Salvador, o Gol no 804, tem informação Mike, conforme solicitado para o Galeão. Gol no 804, aguarde 4 minutos. Aguardando. Rumo 804, pronto para cópia? Pronto para cópia, 804. Rumo 804 para o Galeão, nível 360 autorizado, repouso 1-4, Tatuquinha, após o pedaço 317, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, transição Blast. Controle Salvador 119 decimal 35, confirmando 119 decimal 8, a frequência do controle Salvador, torre 18 decimal 6, aciona 5562 com 804. Autorizado para o Galeão o 360, Amperes Zulu 14, após a Alfa 317, após a decolagem de curva direita. Saída da El, transição Blast, controle saída 198, torre 118.6 e o transponder 5562. Correto, chamo para posicionamento, bom 804. 804. Autorizado, chame táxi, bom 795. Localizador, objeto 6709. Completo procedimento, chame agora a torre 6186, bom pouso. 2186-6709. Oi, bom dia, objeto 6709, meia milha do externo. 6709, check 3, autorizado pouso, pista 10, efeito 130 graus, 03 nós, pista molhada, chuva leve, primeiros 90 metros fechados. Ok, trem embaixo travado, livre pouso, pista 10, sente para os 90 metros iniciais, 6709. Cinco pronto para o táxi, tem 167 a bordo, 4 horas, alternando o galeão. Somos 715, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista no zero, chove a torre 1 no 8.6, ajuste no zero no 4, tem um longe. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 1.086, bom dia, muito obrigado. Solo 10, livre à direita, chama solo 12, eu nasci com 9. Pra direita, chama solo 21, 9. Salvador, correção, solo Salvador, até 3153, portão 05, respeito acionamento. 05, coordenando com a equipe de sol, tráfego da companhia agora no Travesse Gate 612. Tráfego da Varig Gol, confirmando, após a passagem do Varig 3153, inicia a chama táxi. Ativa, após a aeronave que está retaguarda, está autorizada, vai coordenar com o pessoal de solo, até 3153. Solo, bom dia, Webjet 6709. Webjet 6709, táxi via Alfa e Índia, gate 01. Alfa e Índia, gate 01, 6709. Torre Paulo Salvador, Gona 607, autorização no 06, para o tiver ensinamento. 06 autorizado, chame táxi, segundo 607. Chamará para o táxi, Gona 607. Fono 705, Mordinha, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 04 nós. Ok, DVNR decolar 10, Gona 715. Tanto 3153, só confirmando, pode iniciar o pushback no portão 5? Negativo, foi autorizado. Chama o táxi. Tá bom. Então vou chamar o táxi. 3153. Tá pronto pro posicionamento no 897, posição 10. 897 no 10, autorizado, chama o táxi. Autorizado chamar na táxi, Gol 187.